só pensando em você. Na madrugada sonhei com você. Mandei mensagem, não me respondeu. Aí falou com sua amiga que não me queria mais. Até falou que estava com outro rapaz. Aí eu não acreditei. Cheguei no boteco aqui do lado. Falei com o garçom, desce mais um irmão. Ele olhou pra mim e disse assim: isso é apenas uma dor no coração. Bebo cachaça, bebo cerveja, tudo por causa daquela vaqueira. Bebo cachaça buscando solução. Derrubo o boi no chão. Bebo cachaça, bebo cerveja, tudo por causa daquela vaqueira. Bebo cachaça buscando solução. Se ela voltar pra mim, derrubo o boi no chão. Alô Jó, alô Fernando, alô Rafaela Vieira, convocada dos Playboys. Sonhei com você. Mandei mensagem, não me respondeu. Aí falou com sua amiga que não me queria mais. Até falou que estava com outro rapaz. Aí eu não acreditei. Cheguei no boteco aqui do lado. Falei com o garçom, desce mais um irmão. Ele olhou pra mim e disse assim: isso é apenas uma dor no coração. Bebo cachaça, bebo cerveja, tudo por causa daquela vaqueira. Bebo cachaça buscando solução. Se ela voltar pra mim, derrubo o boi no chão. Bebo cachaça, bebo cerveja, tudo por causa daquela vaqueira. Cachaça buscando solução. Se ela voltar pra mim, derrubo o boi no chão. Bebo cachaça, bebo cerveja, tudo por causa daquela vaqueira. Bebo cachaça buscando solução.